agradecer desde já toda a colaboração que a Rádio Boa Nova também teve com esta candidatura, ao fazer a divulgação nestas últimas semanas. Muito obrigada a toda a equipa e obrigada a todos aqueles que junto da comunidade e que apoiaram o Verbo dos Arguidas. Sentimos uma grande energia desde a primeira hora, com todas as pessoas a colaborar e a votar e a acompanharmos no perpo que fizemos pelas várias freguesias. Corremos das várias localidades e fomos muito bem acolhidos. E acho que, mais do que nunca, no Conselho de Oliveira do Hospital, de norte a sul do Conselho, foi promovido o Verbo dos Arguidas. Ganhámos o terceiro lugar, tínhamos a expectativa de mantermos o segundo lugar como inicialmente foi anunciado, mas Coimbra ficou com os dois primeiros lugares. Estou, não deixo de ficar contente, feliz até, pelo facto de, primeiramente, termos conseguido um lugar a nível regional. Acho que foi realmente um selo importantíssimo para alavancar o Verbo dos Arguidas e todos nós tomarmos consciência, o povo oliveirense, uns mais do que outros já valorizavam o Verbo dos Arguidas, mesmo penso que agora todas as pessoas, ou maioritariamente o povo oliveirense, conhece o Verbo dos Arguidas, sabe que existe um dialeto que é nosso, único, e que deve, obviamente, continuar a ser promovido, e é esse o ensejo também da Câmara Municipal, do Executivo e do Poder da Cultura, continuar a trabalhar para homenagear todos aqueles que estão associados ao Verbo dos Arguidas, não só os arguidas, mas em particularmente, obviamente, as famílias e os arguidas que ainda hoje estão entre nós, dar voz ao dialeto e, claro, agradecer, obviamente, ao Sr. Padre Borges, agradecer ao Dr. Francisco Correia das Neves, em nome da família, o nosso sincero obrigado também, ao Dr. Jorge Mendes, o autor do livro sobre a história dos pedreiros, enfim, às juntas de freguesia e a todas as pessoas que nos apoiaram, a todas as manifestações no Facebook e divulgações, foram muitas as partilhas, houve pessoas extraordinárias, a professora Lucinda foi uma delas e estou muito contente porque, de facto, alavancámos pela região o nosso dialeto e acho que foi uma grande jornada. O lugar não é o mais importante, foi o caminho que percorremos e estou muito feliz por termos percorrido este caminho, que há de continuar com outras iniciativas, já temos algumas ideias e acho que não vai morrer o Verbo dos Arguidas, temos que captar a atenção dos jovens, da geração futura, para farfalhar verbos dos Arguidas. Muito bem, portanto, e que muitas pessoas passem a conhecer este dialeto. A professora Graça fica, no entanto, agora afastada à possibilidade de uma repiscagem desta candidatura ao concurso das Sete Maravilhas. Tal só poderia acontecer se a candidatura ficasse em segundo lugar. Em segundo lugar, é verdade. Fiquei com muita pena, porque nos últimos 3 minutos ainda tínhamos essa esperança. Fechou o programa sem anunciar em que posição é que ficámos, estávamos em terceiro lugar, mas como aqueles 3 minutos há sempre a esperança de toda a gente votar, nós fizemos isso também, mas claro, como nós também todas as outras candidaturas fizeram, e parabenizar obviamente Coimbra, pelo fado e a canção de Coimbra, e obviamente também pela candidatura à Rainha Santa, sem dúvida alguma que são duas candidaturas de peso e de grande referência para a nossa região e para o país, mas, claro, gostaríamos de ter ficado no segundo lugar e era justo que ficássemos. Acho que o dialeto tem muito a ver com aquilo que é genuíno, que é realmente uma tradição de um povo e que merecia ser posicionado no segundo lugar.